adianta prender a realidade que nós canta. Só quando a palavrinha atravessar minha garganta. É gangsta, rap nacional, então se envolve apologia e terrorista lá do sul, para e sol. Não adianta prender a realidade que nós canta. Só quando a palavrinha atravessar minha garganta. É gangsta, rap nacional, então se envolve apologia e terrorista lá do sul, para e sol. A invasão do rap deixa um trauma incurável na mente dos boy que só vê o mundo na TV. Acabe quando vê um favelado. Trava Mitsubishi, gela nos panos de guerra, sem perfil pra Fashion Week. Preto favelado representa um perigo. Eu sou treinado desde infância até vocês como inimigo. Um instinto selvagem, a lei da natureza, varando sua habilidade, furando sua cabeça. Eu preparei o psicológico pra ver mais um cadáver de quem atrasa o lado, morre sem piedade. Se não tem deficiente, se é uma cadeira de roda, me digo comendo lixo, pedindo esmole. Nesse mundo obscuro prevejo um futuro onde muitos que tentaram lucro viraram defuntos. Ó nós da reportagem, mostrando mal imagem. Mais um pobre fuzilado pelos cambé do Denark. Hoje é o contrário, no noticiário. Classe média mata o pai pela herança do empresário. Quantas mães que vão chorar no caixão do próprio filho. Perceber que os conselhos e apelos não serviram. Os versos não se calam, se a desigualdade é clara na visão perante ao pobre que o sistema maquiava. Quando menos perceber, a revolta vem na cima. Apologia terrorista tá formada a nossa guerra. Não adianta prender a realidade que nós canta. Só quando a palavrinha atravessar minha garganta. É gangsta, rap nacional, então se envolve apologia e terrorista lá do sul, para e sol. Não adianta prender a realidade que nós canta. Só quando a palavrinha atravessar minha garganta. É gangsta, rap nacional, então se envolve apologia e terrorista lá do sul, para e sol. Isso aqui não é ficção, doidão, é realidade. Os versos agressivos que abala a sociedade. Por quê? Não canta alegria? Por quê? Não canta amor? Porque falo dos moleque que o gambé decapitou. Da madame enforcada, do playboy no cativeiro. Do pivete que explode sua cabeça por dinheiro. Sem dó, sem piedade, cruel, periculoso. Aqui não tem massagem, o artigo é cabuloso. Quer me censurar? Vem, sem piedade, não pago simpatia pra sua falsidade. Eu não maqueio a verdade porque sou verdadeiro. Eu canto é pra favela, pros humildes, pros guerreiros, pra aqueles que entendem cada frase que escrevo. Quando eu falo do racismo, do preconceito, da fome, da miséria, da criança desnutrida, da menina que se vende por um prato de comida, do ódio do pivete que sabe o que é ser humilhado, leva a bica, coronhada dos cambé. Da desigualdade que gera destruição, da bala do fuzil que abre seu coração. Do corpo soterrado embaixo da terra, enquanto houver motivo haverá a guerra. É gangsta, é a verdade sem glória. Apologia e terrorista na guerrilha sonora. Não adianta perder a realidade que nós canta. Só quando a palavrinha atravessar minha garganta. É gangsta, rap nacional, então se envolve apologia e terrorista lá do sul, para e sol. Não adianta perder a realidade que nós canta. Só quando a palavrinha atravessar minha garganta. É gangsta, rap nacional, então se envolve apologia e terrorista lá do sul, para e sol. O sangue que escorre é consequência do descaso que faz o excluído dentro do barraco, desespero, sofrimento. Eu lamento mais um pai de família indo pro arrebento, morando na beira do esgoto com cheiro de rato morto. Não aguentou mais ver sua família passando sufoco. Teve que se sujeitar ao caminho fácil, sem um emprego honesto. A saída foi o tráfico. É foda como o sistema limita nossas vidas, não nos dá oportunidade de ser alguém na vida. Cadê educação, saúde, moradia? Só promessas falsas, puta covardia. Chega de tudo isso, de vivemos na miséria. Vê os bode ao dia 3 e nós sempre na merda. Vamos invadir mansão, enquadrar Mercedes na Paulista, buscar nossos direitos. Nem que curte a própria vida, fazer o que só desse jeito. Que eles vão olhar pra nós botando fogo no busão, explodindo na cabeça. Os curte faz da cinza, só vem na periferia pra brincar de tirar o alvo, deixa corpos na esquina. Não consigo falar de amor, convivendo no meio da guerra. Não existe compaixão, aonde o ódio impera. Semeia as palavras sem motivos pra risada. Enquanto houver